juízo é a mim mesma que tenho que dar. Um aviso é preciso dizer como se deve ser. E a palavra mágica se chama ama o teu próximo igual de onde vier. Compreender, ser compreensivos, cooperativo, não agressivos. Compensar as faltas do nosso querer, pelo meu lado, pelo lado teu. Mas se a bomba explodir, não vai haver nada mais a descobrir. Deixa-nos sentir mais perto. Muda o conceito para ser mais honesto, mais aberto. Fazemos guerra aos humanos. Isso já há anos, como dantes, como sempre. Olho por olho e dente por dente. Mas essa estupidez nunca quer acabar. No fundo do nosso coração deve morar. Mágica se chama ama o teu próximo igual onde vier. Gente, pensais que não, pensais que não, mas quero meus amigos. Pensais que não, pensais que não.